tio Paulo por terras a andar. Em Corinto a luz a brilhar. Com Aquila e Priscila juntos no labor. Tendas de fé, um só clamor. Não temas, pois eu sou contigo. Ninguém te fará mal, eu sou teu abrigo. Em cada palavra ouvirás meu amor. Jesus é o Cristo, nosso Salvador. Na sinagoga a verdade a falar. Crispo e muitos vieram a crer. E o Senhor em visão diz: fala, não te cales. Eu estou a te ver. Não temas, pois eu sou contigo. Ninguém te fará mal, eu sou teu abrigo. Em cada palavra ouvirás meu amor. Jesus é o Cristo, nosso Salvador. Nas escrituras a verdade traz. Com graça e poder ele proclamou: Jesus é o Cristo. E o povo se uniu em louvor. Não temas, pois eu sou contigo. Ninguém te fará mal, eu sou teu abrigo. Em cada palavra ouvirás meu amor. Jesus é o Cristo, nosso Salvador. Português e worship. Mãe, puxa guitarra, piano, setendo e dois pepiemos.